Conversa fiada matou carambola. Fala, agora vai. Fala, galera, estamos começando mais uma edição do CFMC, Conversa Fiada Matou Carambola, um podcast do Cultura Pop Ego. E esse é o último CFMC desse ano. Vamos fazer a nossa retrospectiva, falar aqui de filme, música e mais algumas coisas. Vamos nos despedir aqui desse 2024 que já vai indo. Estão comigo aqui a Dri. Olá. E o Dré. Oi. Mas vamos lá então, como é que foi o 2024 para vocês? Porra! Eu vou me responder. Mais um ano que já vai estar. Assim, na vida, né? Correria, trabalho, né? Mais um ano, né? Que ano que não é, né? De muita coisa aí. E aí, bom, e nas questões gerais aí, mundiais, né? Eu acho que é mais um ano que já vai tarde mesmo, né? É, na política, na economia, tudo, né? Então, a gente, quando vê, a gente tá sempre torcendo pro ano acabar, né? E aí vem a esperança de um novo ano. Aí começa o novo ano, é exatamente a mesma coisa que foi o ano anterior. Essa pois parte é. Da esperança de um novo ano eu já não tô tendo, não, mas... A gente começa 2025 já esperando que acabe e venha 2026. Mas aí, 2024 é o ano que o Cultura Pop Arrigou voltou pro WordPress, né, minha cara, Adri? É verdade, está sendo arrumado novamente lá no WordPress por conta de projetos que virão ano que vem. Mas aí eu precisei retornar ao WordPress, ele já tá lá e então, ainda tá meio bagunçado, mas... Em algum momento eu vou terminar de arrumá-lo. E 2024 também foi o ano que eu lancei meu primeiro livro. É. Só traz. Isso aí. Uma casca da noite. Sim. Agora existe um livro chamado Macaco da Noite, está à venda ali na Amazon. Infelizmente eu não posso comprar a edição com capa dura, que está saindo por R$300. É que a Amazon... A parte de livro, né, eles não tem aqui no Brasil, não tem na América Latina, né? Aí vem, né, lá dos Estados Unidos, já viu, aí vem o preço do dólar, né? É, aí quando converte, dá R$300. Tá maluco? Para você ver como é que é o capitalismo. Eu escrevi o livro e não posso comprar o livro. Não, é mesmo. É o capitalismo, tá aí. Pô, o certo era você até ganhar uma edição. Pô. O autor não consegue ter o próprio produto que ele faz. Enquanto só tá dando para bancar o e-book mesmo. Que tá R$1,99. É, o preço daquelas lojinhas que tinha antigamente, né? Leva das lojinhas de R$1,99. Nas sombras de uma cidade onde ninguém é inocente, o perigo se esconde em cada esquina. Mataram o Renatinho Playboy e o policial Fábio. Carlos Valente, um detetive expulso da polícia, segue suas próprias regras. Quando a violência toma conta das ruas, ele não medirá esforços para fazer justiça. Olha, o Edmundo Fortuna vai servir um jantar beneficente amanhã. É fã desse cara? Ele é um gênio. Revolucionou a indústria espacial com seus foguetes. É como se estivesse construindo o futuro, sabe? Combinando o conhecimento do professor Zovino com as formulações avançadas desenvolvidas por meus próprios cientistas, fui capaz de realizar algo que muitos julgariam impossível. Em meio a conspirações e traições, a busca por respostas coloca Valente cara a cara com os poderosos da cidade e com seu próprio passado. Ele está completamente louco e você é a única pessoa em que eu posso confiar. Está acontecendo. Vai me levar até meu pai. A noite é cheia de bicos sombrios e criminosos sádicos. Prepare-se para uma jornada caótica submissa. Macaco da Noite. O que é você? Macaco da Noite, de Marcelo Tino. Disponível na Amazon. Bom, mas então vamos falar de coisas aí que rolou em 2024, né? Em 2024 a gente ficou um mês sem Twitter, né? Foi bem engraçado, né? Porque a galera que quer ser influência no Twitter, o que eu já acho um fracasso, né? Você quer ser influência no Twitter e que paga o Twitter o selo de verificado, né? Porque ficou esse tempo todo sem conseguir usar. Ficou um mês sem funcionar. E aí agora tá funcionando e você vai ver e, sabe, não fazia tanta falta, né? Porque você entra, tipo, hoje no Twitter e tá as mesmas discussões de sempre. Hoje mesmo teve mais alguém que falou mal do cinema nacional, aí a galera na defesa, né, do cinema nacional. É sempre os mesmos assuntos se repetindo de forma cíclica. Sim. É muito isso, fica repetindo as mesmas conversas, cada vez com takes mais burros. Sabe, nunca vai pra lugar nenhum na atmosfera. Eu não cheguei a voltar pro Twitter, não. Ficou aquele tempo fora, né? Aí voltou. Eu não entrei desde então. Vocês têm entrado lá então? Mas vocês voltaram a escrever? Não, eu sim, eu voltei, mas voltei, né? Porque eu entro de vez em quando para ver algumas páginas, geralmente umas páginas lá de fora que a gente não tem no Blue Sky e tal, o que agora até diminuiu, né? Porque também rolou uma debandada do pessoal lá de fora pro Blue Sky por causa, né, do apoio do Elon Musk ao Trump, né? Coisa e tal, então teve uma galera também abandonando lá e indo pro Blue Sky. Mas só isso, mas assim, escrever mesmo, aí eu às vezes jogo uns links lá do site e tal, mas assim, escrever mesmo eu tô direto no Blue Sky, ali no Twitter eu não tô postando mais nada, não. Ah, tá. Cada vez entro menos, na verdade, né? Porque realmente entra lá, essas discussões batidas. Sei lá, tá com cara de lá de morto mesmo. Quem voltou mesmo, cara, é aquela galerinha, né? Exatamente, essa galerinha famosinha que vivia desse tipo de engajamento, né? Porque ali no Blue Sky eles não conseguem replicar esse engajamento porque o algoritmo é diferente, né? Não tem aquela coisa de... Igual tá ali no Twitter, aquela página pra você, não sei o que, que é esse perfil, né? Tô se alimentando, né, desse engajamento vazio, né, dessas tretas, sabe, essas discussões. Então, ali no Bruxelas, tanto que é assim, né, eles, vários vão ali pro Bruxelas, exatamente reclama do engajamento e aí volta pro Twitter, né, porque isso, né, não... o algoritmo é diferente, aí o engajamento é mais orgânico, né, do que... Eu, às vezes, posto lá no Blue Sky, bem, aí eu nem voltei pro Twitter, é por isso que eu tô perguntando, pra ver se vale a pena voltar ou não, mas não, tô voltando. O que eu escrevo no Blue Sky, e se eu escrever no Twitter, eu também escrevo no Blue Sky. Mas Twitter eu só entro porque tem umas páginas de cinema, de filme de horror, tokusatsu, que eu gosto de ver os posts. E aí, como eles têm as listas, eu só coloco isso nas listas, não fico vendo essa... Não fico vendo mais essa merda aí dessas coisas. Essa timeline que só tem essas palhaçadas. Pois é, me alienei ali no Twitter. Mas só faço isso, retuito umas coisinhas aí de cinema e tal, tokusatsu e tal. Agora escrever mesmo, eu escrevo no Blue Sky, mas também nem estou escrevendo tanto assim. Às vezes coloco alguma coisinha lá. Eu também entro não lá. Não tenho entrado muito nessas redes sociais, não. Sabe como é? Agora eu sou escritor. É isso aí. É o profile. Mas a verdade é que eu ando bem cansado assim, de rede social no geral, né? Então, mesmo ali eu escrevo um pouco e tal, mas não fico assim olhando tanto. E outras redes, então, o Instagram, coisa e tal, uso menos ainda. Eu tenho mesmo por causa do site mesmo, senão nem acho que nem tinha mais nada. Eu não tenho mesmo paciência assim, O que eu quero é ano que vem escrever mais no site. Sim, sim. Inclusive eu gostaria que as pessoas reaprendessem a usar os blogs e sites e parassem de depender tanto de rede social, porque começou essa coisa, né, de produzir conteúdo para rede social, que é um desperdício, porque é um negócio muito efêmero, né, tá ali, só quem tá ali na rede na hora que vê e tal, o conteúdo se perde, né, não fica... Não é igual ali no site, tipo, às vezes eu entro ali no site e nas páginas mais visitadas tá ali um post de, sei lá, 3-4 anos atrás, né? Isso não acontece numa rede social. né? As pessoas só engajam ali você está publicando naquele momento. É o que está naquele momento, é. E aí, o resto, segundo, né? segundo que você está trabalhando para milionário aí em rede social, sabe? Porque você mesmo não ganha porra nenhuma, está produzindo conteúdo, não sei o quê, e aí, né, você está trabalhando para rede social e você mesmo não tem nada em troca. Trabalhando para Elon Musk, Zuckerberg. É, porque você vê, né, Instagram, não sei o que, é uma luta, assim, para você. O engajamento é uma merda, às vezes. Pô, eu tô com umas 400 pessoas no, seguindo a página, né, no Instagram, o perfil no Instagram. Aí você posta um negócio, aí tem, tipo, 4 curtidas. Sabe? E não é porque as pessoas não se interessam, não, é porque não, a rede social não mostra para todo mundo e tal. É, tem toda essa, o algoritmo, né? Todo. Isso. A pessoa tá seguindo e nem vê mais. Sim. É, essa. Eles valorizam exatamente essa falta de conteúdo. Por isso que você vai ver aquele. O Threads, né, que é o Twitter, né, do Instagram, é um negócio favoroso, porque você entra ali e só tem aquele pessoal querendo formar um engajamento, né, aí com umas perguntas idiotas, sabe, para as pessoas poderem responder, e coisa assim, pô, sabe, não tem condição mesmo. Eu queria que o pessoal realmente voltasse mais para os sites, as pessoas retomassem esse hábito de ler as coisas nos sites, nos blogs e tal, não ficar tão esperando a rede social, ir mais atrás do que se interessa, né? Em vez de ficar ali esperando, né, um post na rede social. Fica a galera nessa, igual a galera reclamando, né, que o Bruce Sky tem que ter, cadê o Trend Topics? Sabe, pra quê? É só pra ter aquela coisa, qual o assunto mais comentado pra me comentar também, né? A galera quer esse negócio, fique lá massificando aquele assunto aí pra todo mundo falar da treta. Ou seja, já quer que fique igual o Twitter mesmo. Esse Threads eu nem conheço, só ouço falar. É a mesma coisa do Twitter, né? Só que do Zuckerberg. E, pô, o pessoal posta a mesma coisa que tá no Instagram, eles vão e postam lá. Pô. É, e aí fica essas postagens assim, inúteis e tal. É, eu coisa fiz, né, pra ver como é que era, exatamente por causa do Cultura Pop é rigor mesmo. E, pô, aquilo ali é a pior. É a rede social que eu já entrei na vida. Aquilo ali não dá vontade, não consigo ficar nem 2 minutos ali. É horrível, é. E fica aparecendo, né, o que já acontece no Instagram também, né, de ficar aparecendo postagens de gente que você não segue. É, fica isso. É, a timeline... No início era pior ainda, que nem existia a timeline de quem você seguia. Era uma timeline única. Aí você entrava lá, tinha o Luciano Huck. Não pode. Aí, depois mudou. Agora você pode mudar para, né, só ver quem você segue. Né? Mas mesmo assim é muito bagunçado, não tem como fazer lista. Sabe? É muito sem graça. Sim. Mas aí, como eu ia dizendo, ano que vem eu quero escrever mais no site. E esse ano eu já fiz isso, já escrevi bem mais do que no ano anterior. E, né, tem coisas que te animam mais a escrever, né? Que esse ano eu escrevi um pouco mais sobre Tokusatsu, né? À medida que eu termino uma série, eu escrevo sobre ela, né? Tudo que eu achei e tal, sobre o seriado completo. Aí, recentemente, no, nos comentários apareceu um elogio, né? Falando que as minhas críticas são diferentes do que costumo encontrar em outros sites, traz algo de diferente sobre as séries. Eu gostei bastante e vou tentar continuar fazendo isso, porque o que eu faço é mais ou menos levar o que eu aprendi com a crítica de cinema para escrever sobre Tokusatsu. Aí consegui esse elogio, aí vou continuar fazendo. E aí tentando ver também. Se inscreva mais sobre e outras coisas. Realmente, a maioria dos locais aí que vem textos sobre as séries e tal, sobre Tokusatsu, não é bem como as críticas que você faz, não. Geralmente são aquelas coisas mais básicas mesmo. É geralmente mais descritivo do que, assim, de opinião, né? Geralmente a pessoa fica, assim, dizendo o que acontece na série, o que tem na série. Não tanto assim, refletindo, né, sobre a série em si, né? É, tipo reportagem da revista Herói e tal. É. A maioria que a gente viu. É que a galera aprendeu muito com a revista Herói. É, verdade. É tipo aquele pessoal que faz crítica de cinema até hoje com o que aprendeu com a revista 7. Sim. O roteiro é não sei o que, as atuações é não sei o que, e por aí vai. É, tem gente que até hoje acha que a sete é o supra-sumo da crítica cinematográfica. E ano que vem, né? Esse ano a gente já gravou bem mais podcasts do que no ano passado. Pô, a gente falou bem mais de filme, entre outras coisas. E lançamos um podcast de Tokusatsu. E aí, ano que vem, eu quero gravar mais desse podcast de Tokusatsu. Até aproveitando que ano que vem os Astro Changeman fazem 40 anos. E... Pô, porque o nosso podcast de maior sucesso esse ano foi de Tokusatsu, né, Dri? Sim, tanto no YouTube Music quanto no Spotify, o podcast mais ouvido foi aquele episódio do Tokusatsu, que a gente discutiu esse Tokusatsu da cinema, falando aí das influências do cinema no Tokusatsu. É bem legal. É. Bacana. Ano que vem eu quero gravar mais falando de filme, falando de Tokusatsu também. Aproveitar e fazer uns especiaiszinhos sobre Jaspion. Sim, vale a pena fazer, ainda mais aproveitando esse aniversário. Sim, é claro que eu vou fazer, eu não vou deixar os 40 anos de Jaspion passar em branco. O ideal era já o filme do Jaspion sair também nesse ano. O filme do Jaspion agora, segundo o Sato, vai sair em 2027. No início desse ano tava falando que saía em 2026, agora vai sair em 2027. Eu fico pensando assim, né? Poxa, 2 anos para fazer o filme do Jaspion. Eu acho que o filme do Macaco da Noite sai. Já passou? Macaco da Noite. Macaco da Noite seria a primeira grande produção brasileira de efeitos especiais, então. Depois podia até ter um crossover, Jaspion versus Macaco da Noite. É. É, já fica a ideia. Mas falando em Sato, né? Esse ano também é aí, né? É, a galera tá esperando a dublagem do Kamen Rider Build desde maio. O Sato, a gente sempre pode contar com a Sato, né? Que ele anunciou que em maio sairia o Kamen Rider Build dublado lá no Prime Video. Aí passou maio todo, não rolou. Aí lançou um migué lá, né, de que foi o Prime que não colocou. Cara, isso não faz sentido, sabe? Porque ele pagou uma dublagem pro seriado. Então é simplesmente assim, a plataforma não coloca no ar. E ele também, ele distribui para outras plataformas. Por que não entra em outras? Ah, e qual o sentido disso, né? Tipo assim, eles falam, ah, sei lá, vamos dizer que ah, por algum erro não foi com a dublagem. E aí isso nunca é corrigido. Né? Pô, qual o sentido disso? Meses e meses e a tua dublagem não apareceu. É, não me entra na cabeça que ele pagou por uma dublagem que ninguém faz. Não faz sentido nenhum. Isso não ser, não aparecer na Prime depois, caso fosse um erro, né, isso não ser corrigido lá no Prime e também ele não colocar em outra plataforma também, já que as paradas dele estão espalhadas aí por Mercado Play, YouTube e tudo mais. Pluto TV. Pluto TV. O grande plot twist vai ser quando descobrimos que, na verdade, ele só dublou os 3 episódios que ele passou lá no cinema dele mesmo. Provavelmente. Ia passar esses episódios lá, eles dublaram, só porque ia passar lá no cinema e é isso mesmo. Aí fica com esse papinho que dublou a série toda. Porra, porque se dublou a série toda, cadê, pô? O tempo todo e ainda não apareceu. É, a grande dublagem perdida de Tokusatsu. Que para Prime aumentaria as visualizações tendo dublagem, né? Porque tem gente que espera dublagem. Então não faz menos sentido ainda porque que a Prime até agora não teria corrigido. Na Prime entra até dublagem pirata. Ah, sim. Já entrou Guerreiras Mágicas pirata lá, desenho, longa-metragem do Estúdio Ghibli. Ah. Pô. E aí, né, pô, tudo isso só deixa a gente mais animado pro filme do Jaspion. Pô, animadaço, é. Olha, conhecendo a Sata, esse filme vai ser pior que o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Pô, conhecendo a Sata, pô, é melhor nem sair. Eu torço pra que não aconteça o filme, na verdade. Porque, né, imagina, né, pô, eu já fiquei puta com o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Tá ruim pra caramba. Aí imagina a Jaspion, né? Tipo assim, é o herói que mais marcou a minha infância, né? A nossa infância. Aí, pô, imagina por tudo que a Sato aí já aprontou. Imagina a qualidade desse filme. Aí, pô, imagina o tanto de raiva que a gente vai passar assistindo. Pô, ia passar muito. Ia passar muita raiva com esse. Mas talvez dê pra rir um pouco, ou bastante. Talvez vire um cult tipo The Room e tal. Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. Vamos falar de filmes, então? O que é que vocês assistiram de bacana aí esse ano aí? Que vocês indiquem aí pra galera. Seja filme desse ano, o filme que vocês viram pela primeira vez esse ano. Bom, há muitos filmes, né? A gente viu. Além dos filmes, né, de 2024, né? A gente também viu várias outras coisas aí que. Alguns até filmes que já tinha, né, vontade de assistir. Há um tempo, né? E aí esse ano deu pra coisa, mas deixa eu ver aqui o que eu posso deixar aqui. Um dos meus preferidos desse ano foi o Danny Dillman, que eu não vou pronunciar o título completo, porque meu francês não permite, né? Que eu gosto bastante, né? Bastante de como, né, o filme usa bastante o fato de parecer não estar acontecendo nada, né, para contar a história, né? Então, um dos meus preferidos do ano. Pô, tem vários outros, e vocês? Vamos falando. Ah, pô, esse ano eu vi pela primeira vez o Sem Essa Aranha do Rosério Sganzel, que, pô, é um filmaço. Tem no elenco, pô, estrelado pelo Zé Bonitinho, aí aparece o Kid Moreira, tem a Maria Grades gritando o tempo todo que tá com fome. Isso virou bordão aqui em casa. Sim. Eu sempre lembro quando eu tenho que ir no mercado e a fila tá tão grande que eu só consigo voltar às 3 da tarde. Aí eu volto assim, tô com fome, tô com dor na barriga. O mais legal é que é coisa de família, né? Que você via a neta, né, gritando ali no Pearl. Pô, é... E bem. Dá até pra fazer uma dublagem em cima. Sim. E você, Dré, tem algum pra indicar aí? Bom, eu vi bastante coisa que eu gostei muito esse ano, mas basicamente filmes também que eu estava pra ver há um tempão, né? Filmes de outras épocas. De 2024, na verdade, eu vi muita pouca coisa, né? Inclusive, os principais lançamentos aí mais falados, tá tudo na lista e ainda não vi. Mas eu, por exemplo, esse ano eu consegui ver, né, todos os filmes do Dirty Harry que eu ainda não tinha visto, né? Do Clint Eastwood, né? Foram 5 Dirty Harry e eu tinha visto 3, né? E faltava exatamente os 2 que eu achei os melhores, né? Eu gosto bastante do primeiro também, mas faltava exatamente o Impacto Fulminante e o Magnum 44, né? Os melhores. Eu acho os melhores e faltava exatamente esses 2, eu vi antes de sair da Max. E é muito bom, né, o Dirty Harry, que inclusive, né, é um tipo de personagem que hoje em dia praticamente acabou, né, porque essa coisa, né, do politicamente correto, né, e aí o policial durão, né, que sai batendo e tudo mais, né, tem aquela coisa que na vida real a gente, né, muitas vezes questionaria, né. E que hoje em dia, né, já não se pode fazer tanto. Mas, inclusive, eu vejo, né, algumas pessoas falando, né, que como se o Dirty Harry fosse, ele seria tipo um bolsonarista. E na verdade, bem longe disso, porque é lógico que se fosse um, na vida real, né, um tira como ele existindo, né, várias coisas, né, a gente poderia não gostar, mas já acontece que um filme não é uma representação fiel da realidade, né? Então, no universo do filme, na verdade, ele está muito longe disso. Que, inclusive, no Magnum 44, né, ele enfrenta um grupo de extermínio. Sim. E tem uma... Milicianos, exatamente. Policiais, né, que saem matando os bandidos sem direito à defesa, direito a julgamento, a nada. E ele, inclusive, tem uma cena que ele cita o Brasil, inclusive, fala que é um grupo de extermínio como vinha surgindo no Brasil, porque os Esquadrões da Morte, né? Porque O Magno 44, né? É de... Até de 73. Isso, é de 1973, que o Brasil estava no período da ditadura militar e tinha os carros da linguiça, né? Tinha mão branca, essas coisas dos grupos de extermínio, que mais tarde, hoje, continua, né? Com essa coisa das assassinas policiais, da milícia e tal. E naquela época tinha esses grupos. Aí ele chega a citar o Brasil numa cena que eles, né, o pessoal, os policiais desse grupo convidam ele para fazer parte, né, falando exatamente uma coisa que ele, né? E aí tem uma cena que ele diz por que não concorda com eles, né? Ele fala exatamente que isso que eles estão querendo de sair exterminando os bandidos, né? Começa desse jeito. E aí daqui a pouco estariam matando gente por causa de briga de trânsito, atirando no vizinho que o cachorro latiu, né? E, então, assim, é exatamente esse contexto, né? O pessoal que é maluco por arma, né? Seja nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, e que pregam essas coisas, né? Mas que se deixar correr, na verdade, vai estar acontecendo exatamente isso, que volta e meia a gente vê um caso aí ocorrendo. Tanto lá quanto aqui. Então, por isso que essas coisas que falam, na verdade, tira do contexto, né? E, enfim, tem bastante de concluir, poder ver a série toda. E o Impacto Fulminante, que inclusive foi o único dirigido pelo próprio Clint Eastwood, né? O Impacto Fulminante. Falando em série, esse ano eu também assisti todos os filmes do Godzilla, né? Eu terminei, né, de assistir os filmes japoneses do Godzilla. É quase lá dos anos 60, aí a fase mais recente. Tem uns bens legais, outros nem tanto, mas o Godzilla japonês é sempre divertido de ver, né? Aliás, eu tinha até me esquecido, né, que esse ano o King Kong, né, e Godzilla, né, o segundo filme, era desse ano, né? Tem, o ano vai passando e tem filme até que você esquece que ainda é ela desse ano. O primeiro eu achei bem legal, agora esse último foi fraquíssimo. Não, na verdade é um filme que eu já passando, tá apagando da minha mente. Eu sei que eu vi, mas eu já não lembro direito o que acontece. O remake de Meninas Malvadas também foi desse ano, a gente gravou podcast. Foi. A gente fez o podcast até. Que exatamente que é bom que a gente gravou o podcast assim, pouco depois que tinha assistido, porque se fosse pra gravar agora eu já não lembrava nada. É, mais algum filme pra falar, Adri? Que você gostaria de indicar? Deixa eu ver aqui. Bom, a Alina no... Causa ali na do Itaú Cultural, né? Aquele aplicativo ali do Itaú, né? Tem vários filmes do Eduardo Coutinho, né? A gente viu ali alguns, né? Como O Jogo de Cena, Edifício Master, O Cabra Marcado para Morrer. Né? Comentários muito bons. Eu assisti recentemente do Eduardo Coutinho também o As Canções, que eu até gravei o Ponto Cego, né, junto com o Thiago, e eu gostei também, achei um documentário bem, bem interessante. Ah, falando em Ponto Cego, esse ano aí, o Cultura Pop a Rigor esteve muito presente, né, no Ponto Cego. Difícil ter uma semana lá que não tinha um Tinoco. Ah, a gente quase fez um puxadinho do CFMC lá no Ponto Cego. Fazer um. Construindo ali no meio do Ponto Cego. Agora, parece lá. Somos de vários programas lá. falando de Guialo, falando de filme de vampiro, falando de Noir, mais uns outros. Bom, indicar um filme que eu vi esse ano e gostei muito, eu vou indicar agora O Homem do Rio, que é uma aventura com o Jean-Paul Belmondo, lá de 1964, que passa na França, vem para o Brasil, ele passa por Rio de Janeiro, passa por Brasília, né? Brasília lá em seus primeiros anos. E, assim, é um filme muito, muito divertido, sabe? Que tá pouco ligando pra lógica. É sensacional. É Beto Sato. É, poxa. Às vezes parece um daqueles episódios bem loucos do Gavan. É, aqueles que estão jogados num cenário. É. Fazendo uma peripécia. Não, outros filmes que eu também vi pela primeira vez esse ano, né, como eu falei, procurei ver alguns clássicos, né, e aí um que eu gostei também bastante, que eu não tinha visto, que é um clássico também, Hollywood, década de 70, foi A Última Sessão de Cinema, né, que é o The Last Picture Show, do Peter Bogdanovich. Né, que fala muito sobre a questão, né, da passagem da vida da adolescência, né, da juventude para a vida adulta. Gosto de filmes com essa temática, é um filme bastante melancólico, aí também se passa no interior do Texas, né, nesse processo de modernização. Tem o Jeff Bridges jovem, né, e tal, é outro filme que eu gostei bastante. E o outro também que eu vi pela primeira vez e foi até para participar de Um Ponto Cego foi o High and Low, né, Céu e Inferno, do Akira Kurosawa, que é muito bom também, né, fazendo esse contraponto Céu e Inferno, né, para falar de mostrando a riqueza e a pobreza no Japão ali. E exatamente a gente viu para falar nesse mês do Noir, né, que o Thiago fez Um Ponto Cego. Então é um filme bastante com essa atmosfera do noir, da investigação e tal, e ao mesmo tempo com esse contexto social. É um filme que eu gostei bastante, a gente analisou bastante ele no programa. É, falando em Peter Bogdanovich, eu vi esse ano também pela primeira vez Essa Pequena é uma Parada, né, o título aqui, que a Barbra Streisand faz, tipo... É uma versão feminina do Pernalonga. É bem legal. É, eu vi também. Eu assisti esse ano também. Gostei também. Muito divertido. Mas então, falando de filmes desse ano, você chegou a ver algum filme desse ano que você tenha gostado muito? Não, na verdade, o que eu vi esse ano... feito desse ano que eu vi foi de regular para muito ruim. Basicamente o que eu vi foi aqui, né, com a família, e aí, né, aquela coisa de escolher o filme que tá ali ou na Netflix ou ali na Max, é um filme, né, com tema assim para todo mundo. E aí não teve nada assim que, esse filme foi ótimo. Né? O macho que teve foi mais ou menos. Os outros mesmo, que eu estou muito interessado, quero ver, e até eu vou acompanhando aí as avaliações de vocês, já eu vou botando na lista, mas não consegui ver. Vou tentar ver agora aí, né? Tô fazendo uma lista aí dos principais que saíram esse ano, que devem ser melhores para mim. Tentar ver aí dezembro, janeiro, aproveitar as férias aí. Agora, dos que eu vi, nada que eu tenha gostado muito. Nada digno de nota. Ah, esse ano eu vi muita coisa também, que foi lá muita coisa razoável, sabe? Muita coisa. Eu achei esse ano um pouco mais fraco que, por exemplo, ano passado, porque ao longo do ano, né, eu já vou assistindo, né, e aí jogando para uma lista, que é para quando a gente for fazer a lista de final de ano, não esquecer, né, não perder ali filmes e tal, né. E aí, no ano passado, eu lembro que demorava bastante para começar assim, filmes 3 estrelas, acho que lá só para depois de posição 25, 30 e tal, que começava, né? Agora ali, eu acho que antes de chegar a 20 filmes, já começou assim, os filmes 3 estrelas. Aí eu tenho que tá um pouco mais fraco mesmo. Eu sou suspeito para falar, né? Porque, como eu disse, eu não vi muita coisa esse ano. Como eu tô com pouco tempo, né, na correria, aí eu optei por ver esses filmes mais antigos, né, que eu tava querendo ver há muito tempo. Então, eu sou suspeito para falar, mas pelo que eu consegui acompanhar, né, e fui fazendo lista, botando os filmes que eu tô interessado, eu tô achando mesmo que esse ano foi uma safra não muito boa, né, assim, de pelo menos do que apareceu mais, assim, de lançamento, né? Pelo menos foi a impressão que eu tive. Bom, esse ano na minha lista mesmo de melhores filmes vai ter até algumas surpresas, que na minha lista esse ano vai ter até filme com Megan Fox e filme com Scott Adkins na lista dos melhores. Porque o CPR não é nada, mas é ousado. Luca, a gente não pega as massas. Pô, eu gostei muito do Subserviência com a Megan Fox e gostei bastante do Mais um Tiro Certo com o Scott Adkins, que eu assisti no Max. Não dava nada pelo filme, mas assisti no Max e gostei. Descobri depois que ele é até uma sequência, então fui atrás até do original, que é de 2021. E aí provavelmente vai estar na minha lista. Provavelmente ali na minha lista também vai estar Cardo Lake, que também está no Max. O Armadilha, do Shyamalan. Estamos polêmico. É. Todo filme do Shyamalan é assim, porque sempre se diz. E a discussão se o filme é bom ou ruim, né? Porque o se divide no os fãs e os infelizmente, sou fã. Na minha lista vai ter um monte de filme polêmico. Vai ter o Substância, o Long Legs. Também são filmes que as pessoas amam ou odeiam. Não é livro. Realmente. Aí tem outros ali, o Furiosa. Challengers, gostei também. O Love Lies Bleeding, que aliás está no Max também. Está no Max. Na verdade, é o meu preferido do ano. Love Lies Bleeding. Também. Outro que eu gostei muito foi o Twilight of the Warriors, né? Que é de Hong Kong. Sim, sim. Bom, também. Pô, esse ano aí também foi o ano aí, né, que saiu aí o novo Beetlejuice, que gostei bastante, assim, dos filmes nostálgicos, né, o Tim Burton se saiu muito bem, que pô, eu já tinha visto coisas aí como Tira da Pesada 4, o novo Ghostbusters, isso é uma tristeza. Agora tão triste. Agora o novo Beetlejuice tá bacana. E eu gostei mais ainda que esse ano, né, a Warner tava postando as fichas no segundo filme do Coringa. Eles queriam colocar esse do Beetlejuice até direto no Max. E acabou que o Beetlejuice foi um maior sucesso e o filme do Coringa naufragou nas bilheterias. provando que os executivos não entendem porra nenhuma. Eles acham que eles sabem o que o público quer, né? O que o público quer assistir, mas claramente não. Cara, eu vi esse filme do Coringa e que filme chatinho, cara. O primeiro já era um porre, aí esse aí repete. É bem chato, né? É. Número é musical, né? Mas aí, pô, os números musicais estão tão sem vida. Tão... É tudo muito sem graça. É. Falando em sem graça, esse ano também teve o Alien Romulus. Que né? Grande muita gente curtiu esse aí, mas pra mim não... cara, assim, pra mim não deu, não. Ô, filme sem graça. É outro filme, né? Assim como o Ghostbusters, tudo e tal. E é assim, aquele filme calcado o tempo todo só na nostalgia, né? Se você tirar isso, não tem nada ali, assim. É tudo uma tentativa assim, de reproduzir coisas assim que fizeram a franquia ser icônica, né? Só que de um jeito. Claro, né? Só uma repetição, né? Bem sem alma. Sem graça. É. Mas vamos falar do pior filme do ano. Que é o tal de Emília Pérez. Pô, meu cara, Deus. Eu achei que o remake do Corvo ia ser o pior do ano, né? Que eu até comentei isso lá no programa, né? Que eu... Ah, que tava demorando, assim, pra um filme... Ah, pro filme ruim que irritasse, né, e tal, esse do Corvo. Mas aí, eis que, né, uns dias depois, né, um tempinho depois de lançar esse programa, a gente assiste, né, Emília Pérez. Pô, esse aqui é criminoso, cara. As pessoas têm que estar na cadeia. Vencedor de Cannes. E provavelmente vai pro Oscar. Tem muita cara de Oscar mesmo. Horroroso. É, ah? É sério? Sim. Que venceu o Cannes? Sim. Sim. Ganhou de atriz, né? E forte concorrente ao Oscar, né? Provavelmente vai estar aí entre os indicados. E tem realmente uma cara de Oscar, mas nossa, não, é horroroso, ele é errado, assim, o conteúdo, a forma, exatamente, né, eu também achei que o Meninas Malvadas ia ser o pior musical que eu ia ver esse ano, mas Emília Pérez chegou também pra pegar esse lugar, e porra, os números musicais são constrangedores, cara. É, eu vi nunca vi um musical assim. Eu vi aqui no Letterboxd que tem gente que deu 4 estrelas e meia, 5 estrelas. Mas, sim, eu vi entre os meus amigos ali no Letterboxd, se dividiu, né? Tem gente que detestou e teve gente que gostou. Quem gostou, eu fiquei com uma estrela pra uma foto. Eu gosto de comer cocô também. Aí eu vi que... Vocês deram meia estrela, mas não foi só vocês, não. Tem outras pessoas aqui que deram também meia, uma. Os amigos que me desculpem, mas eu super julguei. Quem deu 5 estrelas pra essa parada aí, que porra. Eu posso dar spoiler? Olha, eu até, depois que vocês falaram tanto, talvez eu até veja só de... curiosidade mórbida, né, do jeito que vocês estão falando, cara, mas pode dar spoiler à vontade que não tem problema. Cara, imagine um filme que tem um tema super denso terminar, resolver sua trama colocando 3 personagens dentro de um carro, depois jogando ele no precipício e explodindo, igual aquele clipe do Guns N' Roses, o November Rain. Só não tem o Slash tocando guitarra depois, no alto da, da montanha. É. Mas é mais ou menos isso. É, cara, pô, é inacreditável. Tem uma briga dentro do carro, o carro derrapa. Explode. Eu queria. Eu agora eu quero levar isso pra vida. Eu quero resolver todos os meus problemas assim. Agora, assim, tudo que eu achei que tá em conflito, pessoas que estão em conflito, qualquer coisa assim, bota tudo dentro do carro, joga a ribanceira abaixo e explode. Ah, acabou com o frio. Cara, maravilhoso. Pra mim, todo filme ruim devia terminar assim. Coloca seus personagens dentro do carro, um dentro do porta-malas. Pronto. Pô, cara, eu fiquei tentando me lembrar, assim, olha que a gente já viu um caso, assim, de filme de ação vagabundo, né, thriller, mequetrefe, e eu não consegui lembrar, gente, assim, de nenhum que tivesse um filme desse tipo, assim, que, pô, simplesmente, todo mundo entra no carro e explode. Foi uma pena que não tinha mais gente no carro. Né? Tipo assim, carro de palhaço, né? Pra todo mundo explodia. Sinceramente, cara. O cinema morreu mesmo depois desse filme. Inacreditável. Porra, e os números musicais, cara. Porra. De mesmo pura aquele. Só mais Electric Boogaloo. Tem Canon, pô, não. Segundo filme dirigido pelo Sam Finstenberg, muito melhor que Semira Pérez aí. Em breve no Oscar. Pode escrever, pode escrever. Quem tá cada vez pior, mano, os filmes que concordam. Eu sempre assisti e nunca achei, né, o máximo a cerimônia, mas hoje em dia é cada vez pior os filmes que botam. Ah, inclusive eu espero que eu já tenha visto todos os filmes ruins que concorrem assim. Bom, mudando de assunto agora, e música aí? O que vocês ouviram de legal esse ano aí? É, eu ainda vou publicar lá no site minha listinha de álbuns favoritos do ano. É, mas alguns que vão estar lá é o The Collective, né, da Kim Gordon, né, baixista do Sonic Youth, né, álbum solo. Pô, que é muito foda mesmo, assim, bem, bem experimental, né, muita mistura ali de rock, hip hop, trap, né, e assim, sempre assim, letras, né, que exploram aí o capitalismo, né, e outras temáticas, achei, pô, esse aqui é meu preferido do ano, muito bom mesmo. E você, meu caro Dre, o que você andou ouvindo? Ah, eu gostei de vários álbuns também que saíram esse ano, né, do que eu consegui ouvir, né, ouvi várias coisas de pop, né, e também de outros gêneros, né, MPB, samba, essas coisas. Pop eu gostei, por exemplo, do disco da Sabrina Carpenter, né, que é Salt and Sweet, né, sim, enfim, sim. Eu acho que é isso, né, que tem músicas bem legais também, como Expresso e tal, que eu acho que talvez tenha aqui sido a que tocou mais, né. E é um pop bem legal que eu gosto. Nacional, eu gostei do álbum da Lineker, né, Caju, que é black music, né, que eu gosto bastante, muita coisa do soul, além de ter lá a mistura com samba, funk e tal, que eu gostei bastante do disco também. Pô, a Sabrina, desde que ela sumiu aí essa veia engraçadinha aí, porque as primeiras músicas dela, eu estive vendo uns clipes e eu mais ali pro lado romântico mesmo. pegava muito, não. Mas desde que ela sumiu essa vingança de aí que ela chama de nonsense, eu venho curtindo esse álbum novo dela e eu curti. Falando em álbum de cantora que eu curti esse ano, ouvi muito, eu gostei muito do da Camila Cabello, o CXOXO, que tipo, eu acho que ela assistiu Spring Break e veio muito inspirada. Gostei muito das músicas, os videoclipes também, o trabalho visual também tá muito bom. A primeira faixa que tocou I Love It, pô, ouvi muito aqui, grudou. E também gosto muito da colaboração dela com o Lil Nas X. Também foi outra música que eu ouvi e ficou assim na cabeça. Eu pensei, inclusive, que ia ser o álbum que eu mais escutei no Spotify, mas acho que o Spotify me trapaceou, que ele colocou o da Charlie XX, o Brett, que eu também gostei bastante. Ouvi com assim, mas eu tenho a impressão de que eu ouvi menos do que o da Camila, mas tá, o Spotify colocou ali em primeiro lugar. Vou acreditar. Agora, eu fiquei com essa que o da Charlie tá em primeiro, mas não tem uma música entre as músicas mais ouvidas. Aí eu fico pensando, será que eu não escutei nenhuma música do álbum assim de forma sacana, mas ele ficou em primeiro lugar? Enfim, eu não entendo esses. Essa perspectiva do Spotify, quando vem com um negócio assim, que acho que é meio furado. É a minha também, eu nem compartilhei assim, rede social, porque eu achei que tava muito bagunçado. Tipo, as músicas mais ouvidas, tinha a música que, tipo assim, tá ali no. Como que eu escutei, provavelmente uma, duas vezes, porque tá ali nas playlists, né, as playlists semanais que a gente faz lá no site e tal, mas que eu tenho certeza que eu não ouvi, assim, mais do que isso, né? Eu ouvi umas duas, três vezes no máximo, e, tipo, tem música que eu sei que eu ouvi bem mais e não aparece, e tal, achei, a minha esse ano tava meio bagunçada. Eu achei curioso que, exatamente, entre os cinco álbuns mais ouvidos, quatro apareceu pelo menos uma música entre as mais ouvidas. E a da Chai não tinha nenhuma música entre as mais ouvidas, que no lugar lá das músicas mais ouvidas tava uma da pop, que eu realmente escutei pra caramba, que acho que era New Way Out. Escutei pra caramba. Aí é esquisito, né? Porque se é o álbum mais ouvido, né? Como que não tem uma música entre as cinco mais ouvidas? Pois é. É estranho. Porque o meu caso, por exemplo, né? Eu até compartilhei e tal, porque o meu deu para entender. Por exemplo, o meu deu que o artista que eu mais ouvi foi Bad Religion. Mas por quê? Porque eu ouvi a discografia do Bad Religion, os discos punk lá dos anos 80, 90, até os últimos. Então, aí não tinha nenhuma música deles entre as cinco mais ouvidas, mas era o artista mais ouvido, porque realmente em quantidade, eu ouvi a discografia toda, deve ter sido o que eu mais ouvi em quantidade. Mas eu não fiquei repetindo as músicas, então não tá entre as cinco mais ouvidas. Agora, nesse caso aí do Mac, pô, se é um dos álbuns mais ouvidos. Exatamente. Eu só ouvi esse disco dela esse ano. Aí não faz sentido, é esquisito mesmo. Assim, como é que ela entrou em primeiro lugar? Eu tenho quase certeza que não escutei o disco dela mais do que o da Camila esse ano. Eu tenho certeza. Spotify querendo me enganar. Mas continuemos. Bom, deixa eu ver o que mais que eu escutei. Eu escutei bastante, né? Imaginal Disc, que é o álbum do Magdalena Bach, não é uma cantora, é uma dupla. Mas é aquele show que eu gosto bastante, né? Bem influência, bastante influência, né? De Kate Bush, né? E tal, é um som que eu curto bastante, bem viajado. Sim, eu gostei bastante do álbum, bem redondinho mesmo. Gosto de todas as músicas. É, deixa eu ver o que é mais. Bom, Kendrick Lamar de novo, né? Todo álbum entra na minha lista. Ah, sim, gostei também. Não lançou um assim, meio que de surpresa nesse... Agora mais pro final do ano também, muito bom também. Gostei também do álbum da Dua Lipa, né? Que foi o Radical Optimismo. Algumas pessoas falaram muito assim de ser decepcionante, mas eu acho que compara bastante com o trabalho anterior, né? Sempre acaba fazendo isso. Que antes foi o Futuro e Nostalgia, né, de 2020. E realmente, a voz comparando aqui, o Futuro e Nostalgia, eu também gostei bem mais. Mas mesmo assim, eu gostei desse também. Tem músicas legais e tal. Eu acho que foi um bom álbum também. Teve também o novo álbum do Pearl Jam, né, também achei legalzinho também, curti também, e vai aí que eu vou ver o que mais aqui. Cara, a Dua Lipa, eu acho ela linda, gosto muito da voz dela, gosto de algumas músicas, mas vou te confessar que os álbuns dela não me pegam assim como um todo. Nem o Futuro e Nostalgia, nem esse novo. Sei lá. Não consegue me pegar assim como outras conseguem. Sabe? Rola assim, deu. Pô, eu escutei uma vez e não voltei nele, sabe? Sim. Bom, mas outros álbuns que eu gostei muito, tem o Chá, que é da Crylo. Tá, acho que se fala assim. E eu gostei muito, é tipo de cantora que eu gosto, que tem uma vozinha super gostosa de ouvir. E, pô, ela tem um clipe muito bacana, ela cantando com aquela vozinha dela e mostrando, e aí tem uns lutadores lá, né, luta livre lá, se arrebentando e tal, um dos melhores clipes do ano, é o clipe de Juna. E também nesse estilo, assim, né, a vozinha que me pegou, eu gostei muito também do intro, que é da Kaeto. Kaeto. Que gostei muito também nesse estilo. Aquelas cantoras com aquelas vozinhas, aqueles arranjinhos bem legais na música. Achei show. E também gostei muito do Aftercare, que é da Nessa Barrett. Sim, também gostei. Ah, você ouviu? Pô, ela tem um estilo sensual bem legalzinho de se ouvir. E eu chamo carinhosamente ela de Vanessa Barreto. Nesse negócio do Spotify apareceu lá, nesse negócio de jornada musical, o que eu mais ouvi em alguns meses, né? E teve um mês que eu ouvi muito isso que chamam de dark pop, né? E aí a Vanessa Barreto, eles classificam, né, algumas delas entre em dark pop, eu tava lá e ouvi bastante esse álbum também. É, bem legal. Até tem uma vozinha muito legal. E É, não são legais. É aquela coisa que eu digo, que tem disco assim que me pega tudo, coisa assim. Às vezes tem álbum, que às vezes até tem música que você gosta, né? Que acha legal, mas como um todo, né? Não funciona tanto, né? Não cativa tanto, né? É. E é aquela coisa, tem artista que eu acho que já tem, né, as características definidas, sabe? E que é tipo o caso da Nessa Barrett. Agora, em outros, eu sei lá, não sinto assim. Como diziam os caras do... lá do antigo programa Ídolos, qual é a sua verdade? Eu não sinto a sua verdade. É, uma coisa assim. Mas continuem. Bom, eu teve uma cantora que foi no YouTube, né? YouTube que me recomendou. E aí, o YouTube é muito bom de recomendar também. Eu conheci muita coisa por causa do YouTube. Aliás, a Caroline Porachek eu conheci graças ao YouTube. Sim, porque exatamente, né, baseado em coisas que você já assistiu, né, já ouviu ali, ele indica, e aí ele é bem mais certeiro assim, do que tipo, Spotify e tal. Assim, inclusive, bem, a gente recomenda uns nomes que não são famosos, né? Que foi o caso dessa cantora, né, que eu nem sei se, como se pronuncia o nome, eu não sei se é Ravei, eu não tenho ideia. Que é uma cantora estadunidense, né, mas de ascendência chinesa, né? E faz ali um pop alternativo ali com folk, rock. E aí eu gostei de uma música que o YouTube tinha me recomendado ali, e aí vi, fui, né, vendo Spotify e tal, vi que ela tinha lançado um álbum, e aí escutei, e acabou sendo também um dos álbuns que eu mais gostei, assim, no ano. É, eu também, eu teve uma banda que eu ouvi, né, eu acho que chegou a entrar nos mix, né, aí do CPR, que é uma banda de rock mexicana, né, formada, né, por três mulheres, que é a The Warning. São três irmãs. São três irmãs, isso, as irmãs Vila Real. É, Alejandra, Paulina e Daniela. E aí, são lá do México, e saiu um álbum esse ano, né, que é Keep Me Fed. É isso. Enfim, que tem umas músicas bem legais. Eu ouvi bastante aquela Que Mais Queres, né? Mas ouvi o álbum todo também. E gostei bastante do som. Inclusive, elas foram ganhando espaço nesse negócio de YouTube mesmo. Que elas apareceram primeiro fazendo uns covers de Metallica e tal, de outras bandas. E ficou bem legal, tendo bastante visualização. E aí começaram a lançar os próprios trabalhos. Aí eu gostei bastante desse disco. Ouvi muito esse álbum esse ano. Elas lançaram um show completo no YouTube, assisti também esse ano, muito bom. Ah, sim. É, dessa do YouTube também, né, outra recomendação do YouTube foi de uma cantora brasileira, né, pernambucana, né, ela, a Sofia Freire, ela lançou um álbum chamado Ponta da Língua, também é uma cantora que mistura ali influências, música eletrônica, brega, um tanto de Kate Bush também e tal, e tem, o álbum é bem interessante também, gostei bastante. Continuando no rock que o Tré falou aí do The One, eu quero indicar também acho que é uma dupla e, pô, eu gostei muito do álbum. Na verdade, eu tô acompanhando no YouTube o canal da Sumerian Records, que é a gravadora da Pop, se não me engano. Que, e, poxa, aparece uns nomes novos lá de rock, bem legal. Então foi lá que eu conheci a Bones UK, que lançou um álbum bem legal esse ano, que se chama Soft. Vale a pena ouvir. E esse ano também voltou o Kiri. Né, o Kiri lançou um álbum novo chamado Fire, e a Morgan Lander está de volta lá com a mesma energia de sempre. O teu álbum é como escutar os álbuns antigos. Aliás, também tem trabalho novo do The Cure esse ano também, que é muito bom também, o Songs of a Lost World. Sim, eu gostei também dessa volta do The Cure. E do Japão, eu curti muito Atarashi Gakko, que lançou, acho que é AJ Kolig o nome do álbum, que é muito legal. Elas têm um videoclipe ali que é referência a Tokusatsu. Você também, a gente já falou delas em outro programa aí, gostei também. Já. Bastante aí nas mix também do CPR. Sim, sim. Pô, é muito bom. O disco é muito bom. Ouvi todinho várias vezes. E os videoclipes delas são maneiraços. É sempre muito enérgico. Aquela mistura assim de surf rock e hip hop. Um pouco de música que vai te lembrar música de anime. Aí que eu anotei aqui, ainda não citei, gostei muito do álbum novo da Pop. O Slater Kinney também lançou um álbum novo que eu gostei muito, o Little Hope. Aí teve ainda a Mota, que lançou Kissing Death, que é um álbum bem legal, tem todo um conceito, os videoclipes ali com participação do Puro Osso. São meio que interligados. Sim. Aí, Cacofone, da Paris Paloma, gosto muito também. O álbum novo do Beth for Ashes, The Dream of Delphi. The Great Impersonator, da House, gostei muito também. E Vicious Creature, da Lauren Mayberry, também. Bastante também. E tem outros, eu vou ver se faço um topzinho ali também na minha coluna. Dos álbuns que eu curti desse ano. Citar também alguns artistas que não chegaram a lançar um álbum, mas eu até conheci alguns no YouTube ali que curti bastante também. Enfim, vou entregar esse ano aí essa lista. Tinha, e também vou fazer ali no Spotify uma listinha com minhas 50 músicas favoritas do ano e uma com videoclipes. Então agora chegamos ao momento que vamos eleger o mala do ano. Bom, posso começar? Pode. Bom, então vou dizer o mala do ano pra mim. Cara, assim, tem muito mala do ano, né? Pô, ano que vem aí o Donald Trump tá de volta, né? Cara, os Estados Unidos. Tem gente que acha que americano é o supra-sumo da civilização. Puta que pariu. Pô, se for, realmente, se for pro buraco, tem tempo. Porque, opa, ele vem amaldiçoado. Então, pô, o mala do ano pra mim é o Elon Musk, né, que fez de tudo aí, né, foi cabo eleitoral aí do Trump. E o Twitter, né, cara? É, e acabou com o Twitter. Ele matou o Twitter, não tem ele só, desde que ele assumiu, né, o comando ali, ele comprou o Twitter, ele só foi tornando a rede cada vez pior, né? Intensificando problemas que já existiam e piorando e acabando ali com outras coisas, né? Ficou realmente insuportável. É. Realmente é o mala do ano mesmo. Vocês têm algum diferente? Eu vou ficar com o Elon Musk. Ah, eu tenho diferente. Que eu pensei, né, embora concordo totalmente aí com o Elon Musk sendo o mala do ano, mas eu tinha pensado, né, que para mim também foi o mala do ano, porque chamou todas as atenções aí, né, durante as eleições, né, que é o Pablo Marçal. Esse aí também foi o grande mala do ano, que a gente sabe, né, que eleição para a Prefeitura de São Paulo vira, né, praticamente uma coisa nacional, né, e aí com ele, né, usando toda a mídia, né, toda a rede social, ele tem experiência e é um cara totalmente vil, né, pô, um cara que é, que já deu golpe em idoso, já levou gente pra morrer em montanha, pico, sei lá, já, né, fez um monte de merda e pagando de, né, do maioral aí, do discurso de moral e não sei o quê, acusações falsas contra os outros, né, chamando os outros de drogado, falsificando, inclusive, né, documentos, exatamente, cara, criminoso mesmo, e a cadeirada foi muito pouco, e é um grande mala. E aí, pô, aí um cara desse pode se candidatar, né? Pois é, e não teve a candidatura cassada, pô. No final, com o negócio do laudo falso, que, né, deu o bafafá de que poderia, né, de ser impedido se ganhasse, mas ainda bem que não ganhou, porque se ganhasse, ia assumir, sim, não ia acontecer a porra nenhuma. Sim, não ia acontecer nada. Exatamente, era o cara ficar inelegível, porque, porra, um negócio desse não dá em nada, sabe? O cara falsificando o laudo médico, o prontuário médico, caralho, tá impune, né? Mas é isso também, aqui também, mas aqui... Então, já que a gente tá na política, né, eu tenho que citar também o governador do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, que pô, não aguento mais. Eu, né, nossa irmã é professora. Eu passei o ano todo ouvindo as merdas do Cláudio Castro, então eu odeio o Cláudio Castro também. Enfim, Claudinho gastou a roda aí, né, muitas compras. Não, muitas compras suspeitas, que é outro também, né, que várias as coisas mesmo de suspeita, né, de compra superfaturada, toda hora a oposição vai lá, protocola, denúncia, não sei o quê, e não dá em nada também. Isso. Ele é outro também. Não, vários ataques ao UERJ também, então... Claramente o cara odeia educação, assim. Impressionante como ele faz de tudo pra não dar nem um bônusinho inteiro, assim, pro professor, nada. Tudo aí nas suas compras suspeitas dele. Bom. E aí eu tinha separado aqui também, né, que não é, é uma pessoa, né, mas não tem uma pessoa específica para citar, né, mas são grupos, né, são muitos, né, mas fica aí o... Fica é aí igual os bots? É, que é os influencers em geral, né, tem que acabar o influencer. Ah, sim. É, lembrando assim que não é, né, não é a pessoa que, né, cria, que trabalha com internet, que cria conteúdo para internet, mas essa galera, né, que vive assim só de mostrar aquela sua vidinha fútil e de vender coisa duvidosa para plataforma de aposta e etc, sabe? Tem que acabar essa galera agora. Inclusive é. Tem os que botam os filhos para trabalhar, porque tem agora o fenômeno também dos influencers infantil que vende para a plataforma de aposta, assim. Sim, é. Sim. Cada vez. Tirar a guarda da criança desses que fazem isso. Pô, puta que pariu, é sua merda aí vendendo produto para emagrecer, e aí essas plataformas de aposta, sabe? É uma galera que não tem escrúpulo nenhum, né, para fazer uma graninha, topa tudo mesmo. E aí também nessa coisa de internet também, também não é uma pessoa só, mas um grupo, que eu odeio também, tudo um bando de mala, é essa galera que produz conteúdo de true crime, né? E é transformando aí em entretenimento, né? Porque ainda mais esse ano, né? Teve esse caso aí, né? Do Puff Daddy, né? É, agora é só a Daddy, né? Sei lá. Não sei lá que nome que você tá usando agora, mas enfim. É, e aí eu vi um monte, assim, né? Fazendo aqueles vídeos de... Sabe, que é quase o bolão do abuso, né, pra quem pode ter sido abusado, sabe, é uma galera muito nojenta, sabe, usando uma parada, assim, séria pra, como entretenimento, né. É. Não, eu odeio toda essa galera, assim, pra mim, sabe, as cores assim da internet. Muso do ano, chegaram a pensar alguma coisa? Bom, muso do ano é só um nome veio na minha mente, porque, né, eu assisti aquele filme que também, né, é um dos que eu mais gostei desse ano, né, o Rebel Rising, e aí eu não, ainda não superei o Aaron Pierre. Então, quer dizer, o senhor ali. Enfim. Acho que ele vai fazer uma série do Lanterna Verde, né? Acho que ele acho que vai ter o John. Vou assistir Hill. Pela trama. André, tá aí? André foi embora? Tô aqui. Ah, tá aí. Eu não tô tão quietinha. Tô tão quieto nesses últimos momentos. Não, é que... Bom, mundo eu não pensei muito, não. Ah, eu tô na mesma que você também. Eu pensei. Quer dizer, eu pensei, mas não cheguei a um denominador. Não me veio nenhum nome na cabeça, não. Então, como eu vi o filme também, eu vou votar com a Dri também. Tá. Não consegui pensar em nenhum outro nome. E Musa do Ano? Dré? Oi, não, então, eu também não cheguei a uma definição. Ah, também não chegou a uma definição? É. Não pensou em ninguém? Porque como eu falei, eu acompanhei cinema. A cabeça dele é a senhora. Ah, é verdade. Eu esqueço que você é um homem casado. Não, não é, não, não é isso. Então. É verdade, cara. Eu te deixando em maus lençóis aí, esquece. Não, isso aí não tem problema, não. Ah, não é daquelas que fiscaliza as curtidas no Instagram, né? Não, mas esse ciúme das atrizes. Pior que tem gente que faz isso mesmo, né? Ah, dos casais aí que tem problema. Inclusive, mais uma. Que inclusive é mais uma vantagem não usar mais Twitter e não ver mais nada daquela timeline que eles empurravam pra gente, que é não ver as maravilhosas discussões do mundo hétero, né? Do tipo, vocês acham certo o homem que tá namorando, que já tem amigas, fazendo assim, não, gente, incríveis discussões que as pessoas ficam. Você acha certo curtir fotos de outras mulheres e tal? É, você acha que é traição? Curtir foto? A galera é meio doente. Bom, musa do ano, eu vou votar na Camila Cabello mesmo, que escutei muito álbum, vi muitos videoclipes, gravou ali ali pra vivo, ali, ver os originais ali, uns videozinhos para música, que bastante. Aí ainda fez brasileira ali no filme mais recente do Cio Etel e Gilfô. Então vou votar na Camila aí como musa do ano. Tudo ótimo. É, concordo. Eu só ouvi o álbum, né? Eu não vi o filme ainda, mas eu concordo. É, acho que o filme entrou agora no streaming da Paramount. Não sei se você tem esse. Não, Paramount eu não tenho, não. Vocês têm como? Quanto que é? Não, a gente tem só a Max, cara. Ah, tá. A gente tem só a Max. O resto é tudo na locadora. Pensei que vocês estavam falando porque vocês tinham. Não, para, mas não tenho também, não. Não, eu tô perguntando pra você se você tinha, porque eu sei que você é o homem dos streams. Não, que nada. Eu só tenho a Netflix, né, que eu ainda pago, e a Max, porque a gente divide a Sky, né, aí a Sky permite o acesso à Max, né. Aí a gente tava ainda com Disney e Star Play, né, que agora é uma coisa só, mas acabou o negócio de compartilhamento de senha e a gente não tem. Aqui a gente só tem a Max, o resto é Pluto TV, Mercado 3 e mais SBT. Eu tô baixando essas públicas agora, só não assisti nada ainda, mas tô baixando. Pô, tô assistindo aquela série Doctor Who no mais SBT. Tô vendo Rebelde. Rebelde. Mas Dulce Maria, né? É, Dulce Maria, Ana Rita. A mãe da Dulce Maria. É, a Ninel Conde, é Alma Rei na novela. Alma Rei. Bom, mas aí voltando à musa. Voltando, Dri tem a musa do ano? Bom, olha, Camila, que você citou, até a Demi Moore, né? A Demi Moore que andava em baixa, né? Ah, sim, verdade. Agora, com os filmes mais comentados do ano, né? Substância. Eu podia. Só para falar um pouco também, né, de musa também aí no Brasil, né, que eu acho que foi destaque também, falar de esporte agora. Momento de falar de esporte. Mas eu acho que vale falar que as Olimpíadas, né, a ginástica, para mim, foi o grande destaque, né, e aí falar especialmente da Rebeca Andrade, né, que ganhou 6 medalhas, né, no, né, nessa Olimpíada de Paris, e destacar toda a equipe, né, em especial também a Jade Barbosa, né, que estava anos aí já disputando também e conseguiu essa medalha de bronze aí por equipe, né, que é um prêmio, né, para a carreira dela, foi a última Olimpíada dela e ela conquistou essa medalha. Então aí acho que vale destacar também como destaque aí de musas do ano no esporte. Sim, sim. Eu não falei porque eu não estou acompanhando esportes. Desde a pandemia, eu não acompanho nem mais o Flamengo, me desliguei totalmente dos esportes. Calha também que aqui a gente não tem, né, um canal de TV, né? Então a gente não acompanha. A última Copa do Mundo mesmo eu assisti ali pelo YouTube, via o Kazé. Ah, sim. Essa Olimpíada eu acabei vendo algumas competições, né? Na TV ligada ali, então eu acabei vendo. E o que eu mais gostei mesmo, mais se destacou para mim, foi o que eu achei mais emocionante mesmo, foi a ginástica. Os esportes coletivos, né, embora ele também tenha a parte coletiva, né, mas os esportes coisa não me agradaram, não. Futebol, eu tô totalmente desencantado já. Totalmente. Parabéns ao Botafogo aí. Pois é, cara, o Botafogo foi campeão brasileiro, olha só, cara. E campeão da Libertadores. Foi da campeão Libertadores. Do. É. Cara, só não fez a. Só não fez a Tríplice Coroa, que a Copa do Brasil foi o Flamengo, né, que levou. Quer dizer, né, cara, dá pra acreditar, sabe, uma hora. Eu acredito que nos próximos anos eu ainda vou conseguir ficar rica. No Botafogo. Exatamente. Exatamente, nunca desista. O importante é acreditar. E eu vou vender o direito de um livro pra Hollywood. É isso aí. Macaco da Noite já tá aí. Sim, é. Eu vou traduzir ele para o inglês, que aí vai ser quando o livro vai ser descoberto aí por algum produtor aí em Hollywood. Aí vai sair o filme do Macaco da Noite. Sim, é. Vai ser o filme que vai devolver a carreira do Robert Rodriguez aos trilhos, depois daquele filme com o Ben Affleck. Nem parece o filme dele. Não, parece o Ben Affleck. Eu nem lembro disso, que filme é esse? Pô, eu esqueci o nome agora. Em Pinotais? É, acho que é isso, sim. Tem um negócio lá de filmose, mas... Parece um sub-Nolan, pô. Aham, depois eu vou pesquisar, eu nem lembro disso. Nossa, sem graça o filme. Se eu não soubesse, né, alguém chegasse pra mim e falasse, pô, é do Robert Rodriguez, eu não ia acreditar, porque aquilo ali não tem nada. Mas o Macaco da Noite. É isso. Macaco da Noite tem tudo. Estamos chegando ao fim de mais um CFMC. E a cara, Dri? Quem está chegando no podcast de hoje e quer escutar mais, onde ele pode escutar os outros programas que nós gravamos durante esse 2024? Bom, você encontra todos os programas no site, né, o culturapoprigor.com.br, mas a gente está aí nas principais plataformas de podcast, né, no YouTube Music, no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Podcast, enfim. Estamos em toda parte. Então é isso. 2024 acabando, 2025 vem aí. E esperamos estar em 2025 aí com mais podcast, mais críticas. Vão fazer esse site bombar ano que vem. E até mais livros, né? Sim, já tem um novo livro aí a caminho aí, não vou adiantar muito. Vai ser bem legal. E aí é isso aí, acreditar em 2025, né, que vai ser um ano melhor. Sim, é. Que é como a gente falou, né? Já foi um ano melhor pro Botafogo. Já foi um ano melhor pro Botafogo, talvez o próximo ano seja melhor até pro Vasco, né? Sim! Que aliás é o que eu tava reparando, né? Que o futebol tá nivelado tão por baixo que os últimos campeões da Libertadores foram do Rio de Janeiro. Foi 3 anos seguidos: Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ano que vem o Vasco só não vai ser campeão da Libertadores porque ele tinha que ter se classificado para isso. Senão seria a vez dele. Mas como não se classificou. Aí fica difícil, né? É isso. Os humilhados vão ser exaltados. É isso aí, né? Já de uma com a tela. Ultimamente os humilhados têm sido mais humilhados ainda. Então vamos encerrando mais esse CFMC Conversa Fiada Matou Carambola, desejando aí um feliz ano novo para os nossos ouvintes e também para os apresentadores desse programa. Valeu. Tchau, galera. Fui. Tchau. Tchau. Conversa fiada matou carambola. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop.